3601, decolada 031, 208. 208. Controle Salvador, bom dia. Está 3601, passa 1200, Sandael. Está 3601, bom dia. Contato Adastro, de mantenha 360, saída da Tael. Gente, sobe e mantém 360, pode falar, Leda? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, 3601. Então, 3601, eu chamo Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Centro Recife, 1251, alternando 133, 95, 3601, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. All three,